Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Hoje em Neemias capítulo 2. Agora eu quero avisar você, já no blog logos7.blogspot.com já há uma ministração completa sobre a formação de um líder baseado em Neemias. Repito, baseado em Neemias, a formação de um líder. Mas eu decidi voltar a trabalhar com Neemias, porque quanto mais a igreja cresce no Brasil, e até em outras nações, nós percebemos que o número de pessoas cresce, mas a igreja carece de líderes preparados. E por isso, nós temos um aumento significativo de membros nas igrejas, mas um despreparo quase absoluto, ao ponto de a segunda maior estatística de igreja no Brasil, depois da Assembleia de Deus, a somatória de todas as assembleias, é o primeiro lugar. E em segundo lugar são os desigrejados. Aqueles cristãos que foram parte de uma comunidade e hoje estão sem igreja nenhuma. Isso também tem relação com o fato do despreparo dos líderes. Então resolvi trabalhar Neemias outra vez. Hoje não vou fazer leitura de abertura e vamos direto para o texto, já que a leitura completa já foi feita na formação de um líder e você vai encontrar no blog logos7.blogspot.com. Aliás, consulte o blog, nós já temos 42 livros ministrados inteiramente. Então, consulte e você será abençoado por essas devocionais. Agora mesmo, recentemente, semana passada, a pastora Margarete ministrou primeira epístola de Pedro e segunda epístola de Pedro. Então, há um número enorme de devocionais. Procure ali e você será abençoado. Diz assim o texto de Neemias, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, quando Neemias vai a Jerusalém em missão. No mês de Nissan, Abib, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com semblante triste na presença dele. Observe já um líder. Nunca antes ele esteve tão triste e por causa da situação. Essa tristeza tem que estar no nosso coração. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Isso é uma verdade por causa da presença do Senhor em nós. Mas quando nós vemos a obra sendo corrompida, quando nós vemos que os muros estão derrubados, quando nós vemos que as portas estão queimadas na nossa vida e ministério, isso nos entristece. Versículo 2. Por esse motivo me indagou, por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso não pode ser tristeza da alma. Então, nesse momento, tive muito medo. E justifiquei ao rei que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída, as suas portas consumidas pelo fogo? Olha aqui o motivo da tristeza. Então, se você sente os seus muros derrubados, a sua família, a igreja local, as denominações, como você não estaria triste nesse sentido? Você mantém a alegria, que é a força do Senhor, mas há uma tristeza implícita, latente, que está no seu coração por ver as coisas que estão ruins na sua vida, igreja, sociedade. Versículo 4. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Queridos, antes de voltar para responder ao rei, Neemias fez uma rápida oração a Deus em seu íntimo. Uma das características mais notáveis desse servo de Javé, Neemias, é seu frequente recurso à oração. Capítulo 1, versículo 4, capítulo 4, de 4 a 9, capítulo 5, 19, capítulo 6, 9 a 14, capítulo 13, 14 a 31. Uma característica de um líder, de um homem segundo o coração de Deus, é uma oração constante, de dia, de noite. Toda vez que eu estou quieto, ou à noite, às vezes até já na cama, ou de dia, estou pedindo a Deus que ele faça a sua obra. Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. E respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Aqui eu já toco no primeiro ponto. Neemias sabia o que desejava. Quando o rei perguntou para ele: por que você está triste? Ele diz claramente: se o rei me autorizar, eu vou até Jerusalém, o sepulcro onde estão os pais dele, para que eu a reconstrua. Ele tinha um objetivo claro: reconstruir, reconstruir, reconstruir. Isso é a característica de todo homem, mulher de Deus, de todo avivalista. Não se conforma com qualquer coisa que precise de ser reconstruída, seja na vida pessoal, seja na família, seja no ministério local, seja na igreja onde você congrega, seja na sua denominação, seja na sociedade. Outro dia ouvi uma mensagem poderosa de um pastor da Igreja Assembleia de Deus no Belém, e ele dizia claramente: a Igreja Assembleia de Deus está esquisita, já não está mais como era para estar. E olha que ele está falando na maior igreja do Brasil, mas vendo muitas coisas erradas, ele então falou. Neemias também falou: eu rogo que me permitas ir ajudar. Esse é o objetivo. Um líder precisa ter objetivo. Sem objetivo, não vai a lugar nenhum. As escolas têm objetivo, as empresas têm objetivo, e quando não têm, acabam falindo, né? Tem um objetivo, uma estratégia missionária. A igreja, ou uma estratégia de venda, se é uma empresa, se é um colégio, uma estratégia de estudo, senão não sai do lugar. Neemias sabia exatamente o que ele queria. Versículo 6. Então o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Veja bem, Jesus veio, Deus que se fez ser humano em Jesus, e ele tinha um objetivo claro: reconstruir, e ele veio para ficar 3 anos aqui. Nós precisamos urgentemente de um tempo. Se Deus me pergunta quanto tempo, se Deus te pergunta quanto tempo você vai levar para fazer esse trabalho que tem para fazer, e nós precisamos ter a resposta na língua. Quanto tempo levará essa tua viagem? Quando regressarás? Um líder precisa saber quanto tempo ele precisa, ele necessita para fazer a reconstrução. Quando você não tem tempo, um dia passa, um ano, 2, 10, 15, 30, 50, e não resolve nada. Não resolve praticamente nada. Pode resolver alguma questão denominacional, mas não faz aquilo que Deus deseja. Você precisa de um tempo específico. E o tempo específico, parâmetro, para nós é o ministério de Jesus. Você precisa de pelo menos 3 anos para formar um grupo de seguidores de Jesus. Se você não gastar esses 3 anos, veja, Jesus era o Deus encarnado. Pelo menos 3 anos Jesus gastou. E nós precisamos de muito mais que 3 anos, mas pelo menos o tempo que Jesus passou. Agora, ao invés disso, os irmãos ficam fazendo dezenas de atividades, dezenas de reuniões, dezenas de empreendimentos que o plano da igreja, de cada denominação, tem dentro dos seus usos e costumes, dos seus documentos, e não sai do lugar. Você tem que saber que o modelo de Jesus implica em pelo menos 3 anos. 3 anos do quê? Você vai perguntar. Diante da anuência, versículo 7, diante da anuência do rei, eu lhe solicitei, se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governadores da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. Então, eu preciso de pelo menos 3 anos com o mesmo grupo e eu preciso de cartas do rei. Aqui, vamos pensar nas autoridades que estão sobre nós e, sobretudo, pedir ao Senhor: Senhor, me dá poder e autoridade para que pelo menos em 3 anos eu possa formar seguidores de Jesus efetivamente. Senão não sai do lugar. Vou repetir, não sai do lugar. Tem escolas, muitas escolas públicas, escolas particulares, que não saem do lugar, não colocam os alunos para serem aprovados no vestibular. Ou seja, é uma escola que está ali, mas não sai do lugar. Empresas que trabalham, trabalham, trabalham, mas não se transformam em grandes empresas. Partidos políticos que não saem do lugar. Nós precisamos saber o que Deus deseja e depois ele pede cartas. Nós precisamos pedir cartas à autoridade, e a autoridade, que Deus tenha misericórdia deles, precisa, ao invés de pensar em burocracia, nos documentos, precisa entender que essa pessoa vai precisar de cartas de autorização para fazer o trabalho. E ele pede cartas, em nome de Jesus, que as nossas autoridades, ao invés de criar problemas, ao invés de impedir a obra, ao invés de se preocupar com burocracia, ao invés de olhar para o pecado dos irmãos, olhar para a doença das pessoas, não, vamos conceder a essas pessoas uma nova oportunidade, como Jesus fez com aquela que se prostituiu, com o cego, com o leproso. Em nome de Jesus, vamos fazer o que tem que ser feito. Eles precisavam de cartas, Neemias precisava de cartas. E também uma carta para Asaf, versículo 8, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa, e para os muros da cidade, assim como para levantar a residência que irei ocupar. Olha aqui, ó. Ele tinha claro, eu vou precisar de madeira. Um líder precisa de uma série de coisas, e a autoridade maior precisa conceder essas coisas para que a pessoa que vai discipular tenha os instrumentos necessários para realizar a obra. Ele pediu madeira. Nós precisamos da madeira do Senhor. Versículo 9. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o oronita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Nós vamos ver mais à frente, mas Satanás não fica nada alegre quando vê que nós estamos trabalhando para a reconstrução e usa pessoas amonitas e aqui, né, os descendentes de Amon e Oronita. Então preste atenção, o inimigo das nossas almas não fica nada contente. E é claro que ele vai usar pessoas. E ele usa pessoas na igreja local. Ele usa pessoa na alta liderança para criar problema, para obstruir a obra. Nós vamos ver isso adiante. Nós notamos isso na vida dessa igreja que vai crescendo numericamente, mas não cresce em testemunho, não cresce em qualidade. Não salga a terra, não é luz do mundo. Isso é obra maligna. A partir do versículo 11, nós vamos ver a avaliação dos muros de Jerusalém. Importantíssimo. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias, olha o número 3, logo depois nós vamos ver o livro de Esther. 3 dias tem a ver com a virada da história. Os judeus iam ser mortos, todos os judeus iam ser mortos. Mas Deus operou e em 3 dias eles foram libertos e aqueles que se opunham contra eles ainda caíram por terra e o povo hebreu, o povo judeu, mais propriamente dito aqui, foi liberto. E esses 3 dias têm a ver com centenas, milhares de textos que nós já ministramos, e, sobretudo, o texto mais importante, ao terceiro dia, Jesus levantou dentre os mortos, ressuscitou. Então, 3 dias é virada completa na história. Cheguei a Jerusalém e, depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. É necessário que, às vezes, você, durante um primeiro momento, ainda não compartilhe com todos, não compartilhe com a igreja toda. Por quê? Porque o inimigo vai se levantar. É preciso que você vá paulatinamente, gradativamente, revelando a todos aquilo que deve ser feito. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até em Ahatim, fonte do crocodilo, e até Shaar HaShpot, portão do lixo, e examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Eu oro agora para que, em nome de Jesus, você saia e examine para valer, examine de verdade qual é a situação do muro da sua vida, qual é a situação do muro da sua família, qual é a situação do muro da sua igreja, e você vai notar, se você olhar direito, que os muros, há muitos muros derrubados, e muitos portais foram destruídos pelo fogo, e alguma coisa tem que ser feita. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei, contudo ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pelo vale, pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo, olha aí, nem a liderança próxima não ficou sabendo. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a sombra que iriam pela sobre a obra que iriam realizar. Me lembro de Jesus, aproximadamente Marcos 8 ali, Marcos 9, Jesus pede: "Não falem para ninguém que eu sou o Messias". Por quê? Se ele falasse no primeiro mês, no segundo mês, ele já sofreria um processo de agressão e, mais do que isso, poderiam querer a sua crucificação. Então ele, Jesus, pede para que não se revele. Aqui, mesma coisa Neemias, ninguém ficou sabendo a extensão do trabalho. E você precisa guardar no seu coração até a obra começar. Então eu lhe disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Com toda a cidade de Jerusalém, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Essa é a situação. Muro derrubado, porta queimada. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: "Levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas". E, cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Aqui já há o primeiro grande engajamento, o grande envolvimento. Eles tomam a decisão: vamos nos levantar, vamos reconstruir as nossas muralhas e vamos nos encher de ânimo e fortalecer as mãos para a realização desse bom projeto. Versículo 19 e 20 volta para a ação do maligno. No entanto, quando Sambalate, o oronita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa boa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Aqui o maligno se levanta de novo, zomba de Neemias e dos seus companheiros e diz: o que eles estão tentando fazer? O que vocês estão tentando fazer? E aí a resposta: não é eu vou fazer, nem é nós que estamos aqui vamos fazer, não. O Deus dos céus é quem fará bem-aventurados. Irmãos, não importa o tamanho da obra que você tenha que reconstruir, não importa o tamanho das muralhas que estão derrubadas, não importa o estado das portas que foram queimadas, o Deus dos céus é quem fará que você seja bem-sucedido e dará o bom êxito ou sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. E aí diz para eles que eles não fazem parte, nem têm direito, nem memorial em Jerusalém. Para finalizar esse capítulo, irmãos, que é um capítulo já de metodologia, já de método, preste atenção, você precisa saber qual é o seu objetivo. Você precisa saber quanto tempo vai demorar, pelo menos um tempo mínimo, para essa viagem. Você tem que saber quais as cartas que você precisa para fazer a reconstrução, ou seja, a madeira para construir as vigas das portas. E o rei vai atender. O rei que está na autoridade agora, e o Deus dos céus vai fazer com que ele atenda, Em nome de Jesus, o Deus dos céus assim fará. Depois, avalie a situação. E depois de 3 dias, eu quero dizer aqui profeticamente, a história vai mudar por completo. E você vai ter êxito na reconstrução das muralhas, porque o Senhor é contigo. É necessário apenas que você tenha a cautela de ir revelando o plano, o projeto, gradativamente, até que você chame, convoque a todos, e eles vão dizer, muitos vão dizer, vamos reconstruir os muros e vão se envolver. Irmãos, eu finalizo dizendo nesse o quê, quando, como, entre os objetivos, as metas, os planos. Eu quero enfatizar uma coisa categórica aqui. Sabe por que não temos qualidade? A qualidade necessária, temos quantidade, mas não temos qualidade necessária. Porque o que mandou Jesus ao falar com os discípulos na ressurreição? O que Jesus ordenou? Vamos ser claros aqui. O que Jesus ordenou é: ide por todo mundo. Nós somos chamados para fazer essa obra. Mateus 28, 18 a 20. Você foi chamado para uma obra grande de reconstrução. Mas que obra é essa, você me pergunta? O texto diz: ide e fazei discípulos. Não é para fazer reunião de usos e costumes da sua igreja. Isso não vale para nada. Quando você chegar diante de Deus, ele vai dizer o seguinte: eu não mandei você fazer isso. Não era para isso que eu salvei você. Era para você cumprir a minha ordem. Se você tivesse cumprido a minha ordem, você seria abençoado por mim. Mas como vocês se desviaram da minha ordem, então eu não pude abençoá-los. O texto diz assim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não vou entrar aqui no mérito do batismo, aí sim cada igreja vai fazer segundo o critério dessa igreja, mas é necessário ir pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando. Eu vou devagar. Batize e depois de batizar, ensinando tudo o que eu tenho vos dito. Sabe por que nós temos quantidade e não temos qualidade? Isso quem tem quantidade, hein? Quando às vezes sua igreja não tem nem quantidade, é porque o estado está deplorável mesmo. Aí o negócio está para fechar. É para ir fazer o quê? Para ir fazer o nosso plano quadrienal, quinquenal? Não, é para ir e fazer discípulos de Jesus. Discípulo significa aprendiz em grego. Discipulado significa aprendizado. Tá bem? Então, ide e fazei aprendizes de todas as nações. Ah, é só aqui que nós temos que trabalhar? No bairro? No nosso país? Não. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E batize. Batize em nome da Santa Trindade, da Santíssima Trindade, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ide, pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações. Batize em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E concluo dizendo: façam aquilo que Jesus nos mostrou que é para fazer. Aqui entra uma coisa chamada cristocentrismo, cristologia. O nosso problema é que o nosso cristocentrismo está péssimo. Nós somos centrados em partidos políticos, nós somos centrados em ideologias de direita, de centro, de esquerda. Nós somos centrados em usos e costumes da denominação, em documentos que a denominação organizou. Não! É para ir fazer discípulos de todas as nações, evangelizando, né? Como Marcos 16, ide, pregai o evangelho. Vamos pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Por isso é necessário que pessoas saiam de um lugar e vão para outro lugar, como Paulo, como Pedro, que saíram de Jerusalém e foram fazer discípulos em muitas partes. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois de batizar, ensine tudo o que o Senhor nos ensinou. Ensine o que Jesus ensinou. Não é o que o seu líder ensinou. Não sou eu. É o que Jesus ensinou. É o que Jesus ensinou. Agora, para ensinar o que Jesus ensinou, é preciso que o discipulador saiba o que Jesus ensinou. Tenha a Bíblia como fonte, principal fonte do seu conhecimento religioso. Tenha uma leitura profunda uma leitura racional, tem uma experiência de vida, tem uma experiência prática. Olhe para a tradição de Jesus, dos apóstolos, tudo aquilo que foi ensinado. Olhe para a criação, porque o céu manifesta a glória de Deus e anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam. A criação manifesta. Nós temos que ensinar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Que Deus te abençoe. E eu espero que nessa segunda vez que eu estou trabalhando Neemias, a primeira vez está lá, a formação de um líder. Agora eu vou pedir à missionária, ponha só Neemias, para que as pessoas que não ouviram, ouçam e se voltem para Jesus. Jesus! Jesus! E o Senhor será conosco e fortalecerá as nossas mãos e Ele mesmo nos ajudará a reerguer os muros, todos os muros da sua vida e da sociedade em geral. E vai colocar as portas que foram queimadas. Irmão, depende de você. Depende de você. Ah, mas eu estou debaixo de autoridade. Chegue na sua autoridade e diga, olha, o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. Então, você vai lá em Mateus 28, 18 a 20 e diga. Mateus 16, Marcos 16 também. Vá lá e diga, é isso que é para fazer. Vá com respeito, mas diga o que é para ser feito. E sem demora. O tempo é agora. Sem demora. Ninguém sabe a hora que Deus vai nos chamar. Ou que Jesus vai voltar, ou quando nós vamos ser chamados. E, portanto, o tempo é agora. E nós precisamos de líderes sadios para que a nossa igreja cresça cada vez mais. Nossa vida pessoal, nossa família, nossa igreja. E isso vai influenciar a denominação dentro e fora do lugar onde ela está, e vai ajudar, vai abençoar outras denominações e vai ajudar até a sociedade. Faça isso hoje, agora, porque o tempo é agora. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo, seja conosco, reconstruindo muros, recolocando portas, que a graça, o amor, a unção, o poder seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.